Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 2 de janeiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2012, lua crescente no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: uma palavra, quando branda, faz recuar a ira. Confira a dica para você ter uma pequena horta em casa. E na entrevista especial desta segunda-feira, a Cooperativa de Leite transforma a realidade em Entre Rios. Uma dica que pode mudar o seu dia. Transforme uma embalagem usada, uma garrafa PET, por exemplo, em um pequeno vaso. É uma maneira prática de você ter uma pequena horta ou jardim na sua casa, se não houver um espaço maior. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve no Panorama Agrícola de hoje uma entrevista especial, uma reportagem especial que o jornalista Emanuel Vicenzi fez sobre a cooperativa de leite em Entre Rios, no oeste de Santa Catarina. Ele começa conversando com o produtor de leite, Advaler Marcon. Também conversou com seu filho Anderson, com Gladimir Rosa, extensionista da Ipagre, com Vilmar Amaro, da cooperativa de leite, e finalmente com o produtor Antônio Vieira, que representa a população indígena de Entre Rios. Ouça a reportagem especial sobre a cooperativa de leite em Entre Rios, feita por Emanuel Vicenzi. Há cerca de 12 anos, a fonte de renda principal do produtor Advaler José era a criação de suínos, assim como a grande maioria dos agricultores de Entre Rios, no oeste catarinense. Hoje, dos tempos de suinocultura, restou apenas parte do abrigo dos animais, já totalmente adaptado para produção de leite. É a mudança que está acontecendo por todos os cantos deste município catarinense. Bom, Advaler, queria que você me explicasse um pouquinho de como era antes aqui na propriedade, quando a suinocultura era o carro-chefe aqui na propriedade, né? Mas hoje a produção de leite é o que comanda aqui e pelo que mostrou, você está satisfeito com isso. A gente iniciou na suinocultura na década de 90, como a maioria do oeste de Santa Catarina, suinocultura e grãos, né? E por questões de mercado e da próprio sistema de parceria, né, que veio se adotando aí ao longo dos anos, a gente não quis abandonar a atividade, mas fomos excluídos da atividade, né, como muitos outros produtores. E a gente pegou as instalações de suínos, né, que a gente tinha na parceria, e adaptou isso para a questão do leite, né? E as áreas onde a gente implantava o milho, o feijão, a soja, o fungo, que a gente implantou mais de 10 anos, a gente começou a implantar pasta e trabalhar com leite, né? Uhum. Sendo que assim, a família sempre trabalhou com leite, mas mais assim uma questão de familiar, né? Para geração da própria subsistência, né? E ali aos poucos, aí, a gente percebeu, a partir do ano de 96, 97, que paramos com suínos, que o leite seria uma atividade interessante, né? Na agregação de renda e de valor, né? O melhoramento na pastagem é essencial para o progresso da atividade leiteira. Por isso, o produtor investiu na qualidade da alimentação animal. E você me disse que você hoje está conseguindo produzir mais numa área até menor do que era no começo, né? Como é que você conseguiu chegar nesse patamar? São vários fatores, né? A gente apostou, primeiramente, na melhoria da pastagem, né? A gente fez a alteração daqueles antigos potreiros, né, introduziu a questão do pioneiro, do tifto, da imatre nessas áreas, né, fez correções de solo, fez adubação, né, o acompanhamento da assistência técnica através do pessoal da IPAGRE foi muito importante nisso, que foram eles, né, que nos ajudaram a fazer isso, né. E através de tudo isso, manejo, colocação de água nos piquetes, colocação de sombra, que agora a gente tá implantando, tudo isso veio melhorando ano a ano gradativamente. Né? A gente saiu de uma produção de 7 mil litros por hectare e chegamos ano passado a 14 mil litros por hectare. Né? Então, isso praticamente em 4 anos. Né? Esse ano, para nossa projeção, é de ser um pouco maior. Né? Então, reduzimos as áreas, como você colocou, porque a gente fez reserva legal, cercou a questão de sangue, cercou a questão dos açudes e melhorou outras áreas e assim conseguimos ter um bom resultado, né? E pelo jeito, a pecuária leiteira deve fazer parte das próximas gerações da família Marcon. Que tem que tratar bem as vacas, aí não deixar que elas assim, assim nos barros, assim, daí, ó, pega na ponta dos tetos e dá mastite, e daí... E não deixar quando elas são novinhas, elas se chupam uma na outra, daí dá mastite. Dentro dessa nova característica econômica e social do município de Entre Rios, está a COAFER, Cooperativa dos Agricultores Familiares Entrerriense. Foi a partir do trabalho organizado que um novo nicho de mercado pôde ser explorado por aqui. Então o projeto iniciou com o Pronaf Infraestrutura, que foi o que bancou todos os investimentos iniciais. Hoje a cooperativa trabalha com o transporte próprio da produção. E esse caminhão foi financiado na época pelo Pronaf Infraestrutura. Posteriormente chegaram o Microbacias 2, que foi um grande parceiro na estruturação das propriedades. Temos ainda em andamento o DRS, através do Banco do Brasil, que priorizou o crédito rural aqui para o município. O município até então bastante desacreditado e com muita dificuldade de acesso a crédito rural. Também em função da localização distante das agências bancárias. Né? Hoje temos a felicidade de ter a grande maioria, né, acessando o crédito rural para custeio, para investimento. A Cooperativa dos Agricultores Familiares conta hoje com mais de 170 associados. Essa união representa um grande avanço na cadeia produtiva do leite aqui no município de Entre Rios. O trabalho inclui a produção de sementes de forrageiras, a pasteurização do leite, o fornecimento de insumos e a capacitação técnica aos produtores. Nós tivemos, há 8 anos atrás, uma produção média de 360 litros de leite por propriedade, mês, isto significa 12 litros por dia, e terminamos agora 2009 com 1.070 litros. Né? Então, um crescimento considerável. Né? A cooperativa cresce no número de associados e cresce a produção por associado, ano após ano. Né? Isso é um gráfico crescente, né, que motiva tanto nós, técnicos, como a direção da cooperativa a continuar levando o projeto adiante. Uma organização de pequenos produtores que, unidos, aqueceram o mercado da região e alavancaram os negócios. Melhorou muito. Até mesmo porque aqueles pequenos produtores não podiam entregar lá, quando nós fazíamos propriedade, eles pegar 30, 40, 50 litros de leite na propriedade. As grandes empresas não vão atrás disso. Esse foi o diferencial da cooperativa. O alcance da produção de leite em Entre Rios chegou também à população indígena do município, que representa 40% dos habitantes de Entre Rios. As melhores terras da região estão nas comunidades Guaranis e Caigangues, povos que, mesmo civilizados, enfrentavam dificuldades para melhorar a renda familiar. Nós, uma parte indígena que nunca teve acesso com essa parte, como a gente falou, com a parte bancária, hoje nós temos acesso com a cooperativa. Temos acesso. No caso que tem a dificuldade, no caso, para chegar, como o rapaz colocou antes, que é o lugar mais distante para pegar o leite, mas hoje já está mais próximo lado. Nós fornecemos, no caso, dentro da parte da cooperativa, hoje nós temos que tratar o animal. Nós temos o medicamento, no caso, demos com a venda de leite, que é aquilo que nós nunca esperávamos, até falar a verdade, que isso aqui não, nós não esperávamos. Mas no primeiro passo aí que a gente deu nessa parte aqui, hoje a gente está vendo que as coisas estão diferenciando. E para melhora, dia a dia nós estamos chegando nas pessoas. As pessoas perguntam para a gente como a gente está nisso aí. Como é que está dando a cooperativa do leite? Nós estamos sempre dizendo que está continuando cada vez melhor. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem especial de Emanuel Vicenzi sobre a cooperativa de leite em Entre Rios. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.